prova de amor foi lá na cruz. Deus por nós entregou o seu filho Jesus, pelos pecados, pelos fatos, pelos erros, pelos atos. Mesmo assim, sua luz ilumina nossos passos. Não existe palavra que pode expressar, gesto nenhum irá se comparar. Aquele que nos amou e ama se entregou, sem nada em troca, simplesmente por nos amar. O amor de Deus Pai é singular, porque jamais ninguém poderá explicar. É mais alto que o céu, mais sublime que o véu. Ele sim, sem ironia, tem sabor de mel. Teu amor me alcançou, conquistou todo o meu ser. O teu amor me libertou, transformou o meu viver. O teu amor me alcançou, conquistou todo o meu ser. O teu amor me libertou, transformou o meu viver. Seu amor é força que me faz andar, minha certeza de que tudo pode mudar, mesmo que o fim pareça visível. Mas Deus diz não e é o dono do impossível, e quem é dele tem a vitória garantida e é revestida a outro nível. Melhor que tudo, imprevisível, sou imbatível. O seu amor me faz voar em direção aos sonhos. Esse amor é a chave, sabe? Se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, eu ultrapasso a realidade. Verdade é o que tenho aqui no coração, por isso te entrego com satisfação, adoração. Sou seu senhor e nada separa, nem a vida, nem a morte, nem a dor. Vou, minha morada, peço que entre como flecha e queime nos corações como brasa, e desperte a vida em mães, pais, filhos, famílias. E vai com paz, vai, cada vez mais, vai, e que brilhe sua luz. Teu amor me alcançou, conquistou todo o meu ser. O teu amor me libertou, transformou o meu viver. O teu amor me alcançou, conquistou todo o meu ser. Ajuda pro desesperado, socorro pro angustiado e também guia pros meninos desorientados, amém. Não é por fama, é por corações. Não é por grana, é pra arrebentar grilhões. Nem por status, encara os fatos. Eu quero ser usado pra mudar os atos. Escalo os obstáculos pra preencher os corações com um espaço vago. Amor verdadeiro é como fazer por você mesmo. Moro? É como se olhar no espelho, dar sem receber, se doar sem conhecer, lutar por todos à minha volta. Resumindo, ser como você, Pai. Perdoar, se alegrar, reconstruir. Quando desabar, juro dar o melhor, porque perfeito é um só.